Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão das Quintas de Luxo, a 22ª, diretamente dos estúdios de Munique, da Europa Central, na companhia de Cécia Olive, que vos manda daqui um grande abraço para toda a diáspora portuguesa. Já sei que estava a assobiar, obrigado a quem me avisou, o único sobrevivente neste momento na salinha de chat, e a quem eu envio aqui outro abraço. Sejam então bem-vindos à nossa 22ª edição, como eu tinha dito, e vamos ficar com a primeira hora, que é uma hora só de música instrumental, que vai ser uma hora passada na companhia de Mozart, e eu vou explicar porquê. O tema desta noite é a paz. A paz, e pegando nas palavras do grande e surpreendente Papa Francisco, precisa de ser bem aliada, nomeadamente na Ucrânia e na Rússia, na Palestina, Israel e no Iraque. Aquilo está uma confusão tamanha do outro mundo. Por isso, achei por bem dedicar esta emissão à paz, e esta primeira hora vai ter a companhia de Mozart e de outros personagens muito interessantes. Estou a falar de um álbum que se chama Mozart in Egypt, do Eugenius de Corson, que tem várias interações entre um mundo muito desenvolvido e uma parte arábica muito desenvolvida também. E é possível a coexistência. Vamos então avançar para esse álbum fantástico e esperar que vocês desfrutem desta emissão e que o mundo fique bem melhor. Até já, não sei antes ouvirmos um ou outro genérico. Então, da minha parte, até daqui por uma horita. Até já. Quinta de Luxo. Instrumentalmente.

Yes. جيب لك جوز حمام تاكلهم يا روحي وتنام ننا ننا ننا نام وانا جيب لك جوز حمام نامي ننا نامي وانا جيب لك جوز حمامي تاكليهم وتنامي الهن الهن الهن وابني لك قصر بعلي تاخدي الحمامة من أمك وتعيشي فيه هاني ها ها ها ننا نام وانا اجيب لك جوزين حمام ها ننا نام نام ننا نام Thank you. Boa noite, sejam bem-vindos à segunda hora das Quintas de Luz, um programa da autoria de C.C. Olive, só possível com um excelente staff e inspiração da Rádio Vozes Portuguesas, um projeto do Web Rádio que tenta trazer e mostrar o que de melhor existe na diáspora portuguesa, tendo para isso que ser falado em português, apresentar alguns projetos e dar a conhecer um pouco da comunidade onde os locutores estão inseridos. Eu, como já disse, sou o C.C. Olive e vou-vos guiar nesta emissão até quinta-feira, daqui a cerca de uma hora, na Europa Central, com o tema Paz, pois que se trata de um momento difícil, mais um momento difícil para este mundo, que de um momento para o outro vê-se abraço com guerras aqui à nossa porta e muito, muito, muito sentidas e doridas e sem razão aparente que não seja o poder, a ignorância, a ganância, a raiva e a vingança. Decidi então por isso hoje fazer esta emissão a ver se consigo limpar um bocadinho do que a humanidade transporta consigo. Estamos a ouvir já deste fundo um tema do Ouro Negro, que eu vou colocar de início porque está a saltar aqui na emissão o tema de fundo do Cheinho, mas queria-vos dizer que acabamos de ouvir uma horinha de Hugh Carson, um álbum que se chama Mozart in Egypt e que simboliza para mim a união entre dois continentes que não têm nada a ver, a Arábia e a Europa. Portanto, foi ópera com música árabe. E foi uma fusão muito interessante porque resulta, nós conseguimos morar e viver com as diferenças, mas sobretudo com a paz. E vamos então prosseguir, queria deixar aqui o meu forte abraço a toda a malta que está aqui na salinha do chat, a todos aqueles que não estão na salinha mas que me ouvem por este mundo fora, seja no site www.radiovozesportuguesas.com, seja nos blogs, nos players, no TuneIn, nas apps que vão populando as App Stores e as Apple Stores, como pessoas que me vão ouvir depois esta emissão gravada. A todos vós, o meu sentido querer de paz, de amizade e de alegria para este mundo. Vamos então recomeçar com este tema fantástico do Ouro Negro, que diz mesmo, vamos levar-nos para outro mundo, para uma coisa como deve ser, mais pacífica. Aí vamos nós. É só boas. Menina bonita, com tranças de trigo, sorrindo à janela, vem cantar comigo. Os homens fizeram um acordo final, acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo. Olá, companheiro do fato rasgado, não estendas a mão, foge do passado, que os homens fizeram um acordo final, acabar com a miséria, acabar com a guerra, viver em amor. Comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comigo, vou levar-te comig as doutoras, os homens fizeram um acordo final. Acabar com a fome, acabar com a guerra, viver em amor. Excelente tema com o qual acabamos de ficar, dos do Ouro Negro. Vou levar-te comigo, diziam eles, e muito bem, acabar com a fome, acabar com a guerra, vivermos todos sem amor. E não é preciso muito para que isso aconteça, basta haver entendimento e que as pessoas percebam que têm muito mais a ganhar em não fazer uma guerra do que a promovê-la. E nisto eu gostaria de englobar toda a cadeia de distribuição das guerras. Continuo sem perceber porque é que existem fábricas que fazem balas. Continuo sem perceber porque é que existem fábricas que fazem armas, mísseis, armamento, botas, tropas, tanques. É um mundo que nós não precisamos, embora de... Há muita gente um sustento que precisa. Mas não seria bem melhor que nós utilizássemos esse talento, esse dinheiro, para fazer outras coisas muito mais interessantes? Vamos ficar já de seguida com um tema dualista também, do Ryuichi Sakamoto, que se chama War and Peace, e que, no qual intervêm várias pessoas com diferentes pontos de vista e que num loop muito interativo debatem este tema tão generalista. Espero que gostem. A emissão de hoje vai ser assim, dedicada à paz e à reflexão. E eu já acendi a minha vela. Espero que vocês acendam a vossa para tornar este mundo um bocadinho melhor. Um grande abraço. E aí vamos nós. Making war an instinct we inherited from our hunting or flying ancestors. without thinking. Grande, grande tema de Ryuichi Sakamoto, de um álbum de 2004, Shazam, cujo tema se intitula War and Peace. Mais uma revolução, mais uma interpretação dedicada à guerra e à paz. Existiram ali questões muito interessantes, como por exemplo, porque é que a guerra está associada ao homem e a paz à mulher. É um diálogo muito interessante, espero que tenham gostado. Numa altura que estamos acessivelmente a 45 minutos da quinta-feira de luxo. Vocês estão com o CCL Live e nós estamos já a ouvir de fundo o tema seguinte, um tema dedicado também à paz, desta vez cantado por o nosso grande Bob Marley. Eu espero que gostem, vamos continuar então e até já. Eu volto já de seguida. Until the philosophy which owed one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until there are no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, it's a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued, but never attained. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War, war. Rumors of a war. And until that day, find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil. E que grande tema de Bob Marley, War and Peace, também inspirados aqui na emissão de hoje. Eu queria mandar aqui um abraço muito grande e muito especial para a minha irmãzinha que me ouve lá de Sintra, para o Just das Ilhas, para a Angra também das Ilhas, que são muito bonitas, para o SCP que descobrimos hoje, muitas coisas. Querem saber mais? Tentem na salinha de chat. Um abraço também para o Marantino, para a nossa farinheira e para a Wokmkut. Quem será que está na salinha? Não sei. Pois que esta emissão é dedicada a lavar um bocadinho este mundo, a lavar esta sujice que vai acontecendo com as guerras. De fundo estamos já a ouvir um outro tipo de guerra, estou a falar de Shadi Adu, que nos traz um tema, War of the Hearts. Eu espero que gostem, como sempre vou recomeçar porque o tema de fundo está a saltar. Um abraço e até breve. Aqui vai ela!

estão a acontecer na Palestina, que sem nós muito bem percebermos porquê e como, chegam-nos a casa imagens brutais de destruição, de dor, de sofrimento, e que nos leva a ter uma vida pouco conseguida. Não me consigo sentir bem sabendo que a alguns quilómetros de mim estão pessoas com muitas dificuldades. E parece que isto é um ciclo, parece que nós gostamos de ver e parece que isto nunca vai acabar. O que eu espero e o que eu rezo é que o mundo se torne diferente e que de uma vez por todas demore o menos tempo possível, que o mundo fique limpo de guerras, que fique limpo também de preconceitos e de más comunicações. Não é nada fácil este caminho, mas eu acredito que vai acontecer. E para isso acabamos de ficar com Juan Manuel Guerra, com os Borbulhos de Amor, e ficamos com outra guerra, que é uma guerra de uma voz lindíssima que já estamos a ouvir de fundo, que é a nossa querida Rita Guerra, que eu vou colocar de início. Eu espero que gostem. O meu nome é o CC Olive e estou aqui para vos levar até a uma quinta-feira pacífica e de luz. Até já! Da Rita Guerra, um tema que fala se eu pudesse e que eu faria se eu pudesse, acabava com as guerras todas, era tudo para a praia, apanhar escaldões e conquilhas para fazer um grande, grande, grande almoço, porque é isso que o mundo precisa. O mundo precisa de compreensão, de cooperação e de resolver os problemas com os motivos certos. Está a ser uma emissão diferente, dedicada à paz, Diferente também porque a minha música do genérico não entra. Está perdida, está corrompida. Portanto, vocês ouvem sempre o que vai acontecer. E já estamos a ouvir de fundo, então, o tema do Rui Veloso, que é Eu Não Quero Ir à Máquina Zero, e que eu queria dedicar ao nosso grande Angra, ao nosso Just, que está nas ilhas e que tem um grande, grande condão de reunir aqui, a invocar a paz, mesmo que por vezes tenhamos que estar noutros lados para defender essa mesma paz. E então aqui vai, do início, mais uma vez, o nosso Rui Veloso com Eu Não Quero Ir à Máquina Zero. E acreditem, nunca fui e não queria mesmo. Aí vai eu! Desfrutem e até já! Obrigado, Rui Veloso. Obrigado, Salinha de Chato, onde está a acontecer uma discussão muito interessante de vários pontos de vista que não nos levam muito longe, mas que servem para comunicar, para dar a perceber como este mundo pode pacificamente evoluir ou não. Esta é a grande questão. Acabamos de ficar com o Rui Veloso e com o Não Quero Ir à Máquina Zero, e vamos ficar agora com os Madre Deus, com os Senhores da Guerra, ainda com a Teresa Salgueiro, num álbum, se não estou em erro, de 2000 e picos. Aí vai ela! Fora estão os Senhores da Guerra, cantam já hinos de vitória. Fora estão os Senhores da Guerra, cantam já hinos de vitória. Medo, a Boa noite, sejam bem-vindos à 22ª emissão das Quintas de Luxo do CCO Live, aqui na Rádio Vozes Portuguesas. E eu agora vou fazer um minuto de silêncio. Acho que é justo e merecido que, em nome de todos aqueles que neste momento sofrem consequências de guerras ou de outras situações que conduzam ao sofrimento e a ferimentos, a dor, a traumas e à própria morte, em nome deles todos vou ter aqui um minuto de silêncio nesta emissão dedicada à paz e que vai começar daqui exatamente a 5 segundos, 4, 3, 2, 1, até já. Obrigado, Sting. Obrigado a todos aqueles que estão a acompanhar esta emissão dedicada à paz, que nós queremos que volte, que se mantenha, que se imponha para sempre. Queríamos que terminassem todas as guerras, todos os conflitos, todas as disputas, todas aquelas situações que não dignificam a essência humana, que é uma essência muito boa. Nós não somos mais nem menos que a natureza, não temos poder sobre outras pessoas, não temos ambições sobre outras pessoas. Temos é que trabalhar em conjunto para deixar esta natureza da maneira que encontramos e, se possível, com um sorriso nos lábios. Não é fácil, também não é difícil, como nós às vezes fazemos. Queria deixar aqui um abraço muito grande a toda a malta de Munique que me ouve e que eu sei que são alguns, a toda a malta da salinha de chat que tem composto numa excelente tertúlia as conversas em volta da paz e outras que vão surgindo também, que são temas bem mais interessantes do que como dominar pela força outras seitas, outros povos, outras etnias. A vós todos o meu sinal de admiração e um abraço sentido, apertado e forte, a dizer que estamos no caminho certo, um caminho de entreajuda, de cooperação, solidariedade e em que os preconceitos têm que cair, mais tarde ou mais cedo. Aqui vai o penúltimo tema desta noite, que é dos Delfins e que são exatamente Soltem os Prisioneiros, uma versão remasterizada. Eu espero que gostem, eu estou a adorar estar deste lado e é uma honra servir a Rádio Vozes Portuguesas só aqui convosco. Um abraço e até já. Em busca da verdade correm viajantes, livres por um fio. Em busca da verdade ficam prisioneiros. Em busca do amor dormem os amantes, juntos por um fio. We'll be right back. era bom que todos os prisioneiros fossem soltos e que não voltassem com sentimentos de vingança, mas isto por vezes não é possível. Estamos então a chegar ao último tema desta noite, um tema que foi dedicado e celebrado à paz mundial, num período extremamente conturbado desta nova ordem que se assume, sabe-se lá como, e que nos deixa assim um bocadinho com o pé atrás a saber para onde é que nós vamos. Eu sou o CC Olive, estou a emitir de Munique, nesta quinta de luxo, à qual faltam 4 minutos, mais uma horinha para Lisboa, mais outra para Angra e por aí fora, até chegar ao Brasil e dar a volta a este mundo totalmente português. A todos vós, um grande abraço e com sentido registro profissional, queria agradecer mais uma vez a todo o staff, a toda a inspiração e a todo o carinho que existe nesta rádio e que nos permite crescer cada dia um bocadinho mais. Eu voltarei para a semana com mais um tema, mais uma edição e vamos ficar com Fausto. A guerra é a guerra. O meu obrigado a todos vós e até breve. Fiquem. Salto no escuro, entre dentes trago a faca. Salto no escuro, entre dentes trago a faca. E nos meus olhos coloridos, juro, vem ver o fogo no mar, com os peixes a arder. Oh, I wanna ver, oh, I wanna ver, oh, I wanna ver. Voa nem arde, esguei o corpo num balanço, como um piloto do inferno assalto, nas asas guerreiras de um anjo, seja louvado. Atacamos muito baralhados, como um bando endiabrado, por Jesus na sua cruz. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Bendito de todos o mais enfeitado, olha para mim o mais guerreiro ao vivo, olha para mim o teu amado e o céu arder. Oh, I wanna ver, oh, I wanna ver, oh, I wanna ver. Barcos em chamas erguidas, parecia coisa sonhada, queimados os gritos horrendos da besta ferida, que lá dentro ardiam homens encurralados, e cá fora acutilada, decepados pela calada, pelos peitos já desfeitos. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra. Aguenta António de Faria e a fidalguia, todo o massacre e todo o desconsolo, que já lá vem o colha sem o mar arder. Oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver, oh, Ana, vem ver. Diz-nos adeus o pirata, o labrego, lá de cima daquele mastro grossista e airoso, mostrando o traseiro cafre preto escuro de um negro, levando-nos coiro e tesouro, rindo de gozo. Perdeu-se o resto na molhada, pelo estrondo na quebrada, no edema da gangrena. Chora por mim, ó minha infanta, escorre sangue, o céu e a terra, pois por mais que seja santa, a guerra é a guerra.